Essa música é para você que está tentando fazer essa pessoa feliz, mas ela não consegue enxergar. Estou estudando os anjos só para ver se te entendo. Te arrepiar o corpo com minha boca te mordendo. É isso que eu sinto toda vez que eu te vejo. Te fazer gritar comigo e depois te calar com beijo. Queria tá cheirando teu pescoço toda hora. Quando tu me ignora, minha alma te devora. Tô te querendo e sinto que tu também tá querendo. Pois lenha na fogueira, coração ficou tremendo. Pois lenha na fogueira, coração ficou tremendo.